André Cedês, o mural de Ibicoara. Esse é o boteco do Valentino Bravo, tem que respeitar. Vem com o menino, papá. Por que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escovas? Uma rosa e uma amarela. Coração, você esqueceu. Pra casar com ela, errei, me endividei. Daquele amor agora só sobrou as parcelas. De sentimento, de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato. Pra casar com ela, errei, me endividei. Daquele amor agora só sobrou as parcelas. De sentimento, de apartamento, lua de mel, sem chão, sem céu. O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato. É o 7799.